Barraco vai começar, vai começar, meu filho! Chegou a hora da pressão. Chegou a hora da pressão. Chegou a hora da pressão. Já chegando tudo! Chegou a hora da pressão. No Águia. Águia. Águia. Águia. Águia. Jogue a mão pra cima! Águia. Águia. Águia. Manda ver, maestro DJ Ramonzinho. Só quem tá feliz dá um grito, grito, grito. Joga a mãozinha pra cima. Joga a mãozinha pra cima, mãozinha pra cima, mãozinha pra cima, mãozinha pra cima, pra cima. Quem é do Vasco da Gama, coloca a mãozinha pra cima aí que eu quero ver. Tem alguém do São Paulo hoje aqui? Quem acha que o Flamengo vai ser campeão dá um grito, grito. Levanta a mão pra cima, levanta a mão pra cima, levanta a mão pra cima, vai começar, vai começar, vai começar. É o Bates, não adianta, é o Bates, não adianta, é o Bates, não adianta. Hoje eu vou pro rolê, ei, ei, ei. E agora? Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão. Hoje eu não quero voltar pra minha casa. Jogue a mão! Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão. Hoje eu não quero voltar pra minha casa, não. Pra minha casa, não. Pra minha casa, não. Hoje eu vou virar. Joga tudo! O Fábio Assunção, hoje eu vou virar. O Fábio Assunção, hoje eu vou virar. O Fábio Assunção, hoje eu vou virar. O Fábio Assunção. O Fábio Assunção. E quem tá solteiro tá jogando a mão pra cima. Joga a mão pra cima. Joga a mãozinha, joga a mãozinha. Joga, joga, joga. Evoluiu, ritmo agressivo 150 fluiu. Levando levadas que você nunca ouviu. É o Ramonzinho! Vai brisa na vibe do Kevin Cris. Do tabuzão que faz mexer, seja no limite. Pode começar a descer. Vai brisa na vibe do Kevin Cris. Do tabuzão que faz mexer, seja no lince, no PPG. Pode começar a descer. A veridosa ela vem jogando. Abre, fecha, picadinho. Façando em mim, sensualizando. Eu dou aquela saladinha. A veridosa ela vem jogando. Abre, fecha, picadinho. Façando em mim, sensualizando. Eu dou. Tá valendo! Fim de semana é de ler. Que os cria vai ficar suave. Se nós chamar, sei que elas vêm. Ramonzinho! Vale de comunidade. Já avisei pro Kevin Cris. Ele é que tem amigo fura olho, coloca a mãozinha pra cima. Verdade. Quem tem amigo viado, dá um grito aí. Grito aí. Tem vale da gaiola. Gaiola! Está pepeca no chão. Se envolveu com os cria certo. E a sua catucadão. Se envolveu com os cria certo. E a sua catucadão. Se envolveu com os cria certo. E a sua catucadão. E quem é de breve vai jogando a mão pra cima. E quem é de breve vai jogando a mão pra cima. Joga tudo, vamos. Se quer dar o olé, eu vou te apresentar o melhor baile do Rio de Janeiro. Tu já sabe qual é o complexo da Penha. E aí, macaquinho, como é que é, garoto? Vamos pra gaiola que tá. Mãozinha! Bigode infinito, cabelinho na régua. Ela olhou pra mim, olhei pra ela, eu falei assim. Então vem qualquer, viu, Cris? Senta, senta, senta, senta. Joga a mãozinha, joga a mãozinha, joga a mãozinha, joga a mãozinha. Senta, senta, senta. Joga a mão pra cima, mão pra cima, mão pra cima, mão pra cima, mão pra cima, mão pra cima. Quem é do Flamengo, coloque as duas mãozinhas pra cima aí. Senta, senta, senta. Joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga. Libera, libera! Quem vai amanhecer dá um grito, um grito! Eu vou pro baile da Colômbia, porque eu quero putaria. Lá começa de noite. E só termina de dia. Colômbia. Mas é Colômbia. Na tcheca, na tchequinha. Bota tudo na novinha. Na tcheca, na tchequinha. Bota tudo na novinha. Na tcheca, na tchequinha. Bota tudo na novinha. Faz o T pra mim. Tô fazendo strip tease. Hoje eu quero que se foda. O nosso amigo Elvis, o top divulgador do Águia. Já dando a cobertura. Bora, chega, chega. Com força, mexendo com força. Fodendo com força, sentando com força. Mas travando com força, mexendo com força. Na seta, na testinha, bota tudo na novinha. Pau na seta, na testinha, bota tudo na novinha. Gosta de putaria, coloca a mãozinha pra cima, pra cima. Quem tem amigo corno, dá um grito, um grito. Na tcheca, na tchequinha. Bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota. Vai liberar, liberar. Jogue a mão, joga pra cima, cima. Liga. Vida, a culpa é sua, não é minha. Foi você quem jogou tudo nela. Vou falar a verdade, vou contar pra minhas amigas. Gabriel pegou na minha boneca. Toma, toma, toma, toma, toma, toma na boneca. Toma, toma, toma, toma, toma, toma na boneca. O Gabriel do Borel que pegou na minha boneca. Acabou que tem o Leandrinho aí, vai junto com o Ramonzinho fazendo a festa. Toma, toma, toma, toma, toma, toma na boneca. Toma, toma, toma, toma, toma, toma na boneca. O Gabriel do Borel que pegou na minha boneca. O Gabriel do Borel. Entra seco, sai molhado, entra seco, sai molhado, entra seco, sai molhado, é nesse vai e vem. Entra seco, sai molhado, entra seco, sai molhado. Nosso amigo Wallace, rapaziada, da nossa produção. Denise vai. Valeu pelo carinho. Vai, vem, vai. Bora, pretinho, pretinho. Vai, vem, vai, vem, vai, vem. Denise vai e vem. Vai, vem, vai, vem, vai, vem, vai, vem, vai, vem. A galera do Mega Fuso, eu também curtindo com a gente. Valeu pelo carinho, meu irmão. A culpa é sua. Um abraço, Ramonzinho. Foi você quem jogou tudo nela. Vou falar a verdade, vou contar pra minhas amigas. Gabriel pegou na minha boneca. Toma, toma, toma, toma, toma, toma na boneca. Toma, toma, toma, toma, toma, toma na boneca. O Gabriel do Borel que pegou na minha boneca. O Gabriel do Borel. Toma, toma, toma, toma, toma, toma na boneca. Toma, toma, toma, toma, toma, toma na boneca. E vai quicando, vai quicando, vai quicando, vai quicando, vai quicando. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Quem é que tem amiga fofoqueira? Coloca a mãozinha pra cima aí, meu irmão. Ai, ai, ai, ai, ai. Mas a pergunta que não quer que ela hoje no Águia é a seguinte, ó. Ai, ai, ai, ai, ai. Quem é que tem amigo feio, dá um grito, grito. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Bora, meu Águia. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Libera. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, novinha, tu me seduz. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Ai, ai, ai, ui, ui, novinha, tu me seduz. Novinha, novinha, novinha, tu me seduz. Novinha, tu me seduz. Ai, ai, ai, ui. E jogue a mão pra cima, vai jogando a mão pra cima. E jogue a mão pra cima, vai jogando a mão pra cima. E bate na palminha, vai batendo na palminha. Tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. Quem é que tem amigo corno, dá um grito. Só quem tem amigo corno de verdade, coloca o chifrinho pra cima aí que eu quero ver, meu irmão. Coloca o chifrinho pra cima, pra cima. E fala assim pra ele, ó. Ei, tu é corno. Ei, tu é corno. Vai no batidão, no batidão, no batidão, no batidão. safadinha, hoje eu vou falar pra tu. Novinha safadinha, hoje eu vou falar pra tu, quero o quê? Libera tudo! Tudo estranho! É o Águia da Parada, a mãozinha! Grave faz tum e a bunda dela bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate. E o Águia faz tum e a bunda dela bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate. O Guga tá tocando e vai começar o combate. O GG tá tocando e vai começar o combate. Quero ver só as que sabem. Bora, Leandrinho! Vai, acompanha o grave. E vai quicando, vai quicando. Acompanha o grave. Essa festa, eu nem sei de quem é essa festa. Chamei o Leandrinho e o Ramonzinho de penetra e comemos varai xereca, varai xereca, varai xereca, varai xereca. E comemos varai xereca, varai xereca, varai xereca, varai xereca. E comemos varai xereca. Cheguei, oi. Oi, cheguei, a festinha vai começar. Joga a mãozinha. Vem uma por uma, eu vou escolher quem vai me dar. Meninas, vem uma por uma, eu vou escolher quem vai chamar. Meninas, vem uma por uma, eu vou escolher quem vai me dar. Nós nem era convidado, já levei uma pro quarto. Nem sabia que era a gente. Tô mostrando. Volta aí, compadre. E quem tá solteiro vai jogando a mão pra cima. E quem tá solteiro vai jogando a mão pra cima. Mão pra cima, mão pra cima, mão pra cima. Que bonde é esse? Que bonde é esse? Que bonde é esse? É o bonde, do DJ Gugu, bonde do DJ Caçula. É o bonde do DJ Gugu, bonde do DJ Caçula. Que deixa elas loucas, deixa elas malucas. Que deixa elas loucas, que deixa elas malucas. Deixa elas malucas. Quando o caçula solta o ponto, morena você senta. Quando o Guga solta o ponto, loirinha você senta. Loirinha você senta, loirinha você senta. Eita, cabunda, quica cabunda, desce cabunda. O DJ Guga, o DJ caçula senta. Cabunda, quica cabunda, desce cabunda. E quem é de breve, jogue a mão pra cima aí. Quem já foi pra grupar, coloca a mãozinha pra cima aí, meu irmão. Quem vai pra Gurupá esse ano, coloque a mãozinha pra cima, cima. Jogue a mão pra cima, a mão pra cima. Só quem vai esse ano pra Gurupá, coloque a mãozinha pra cima, que eu quero ver, meu irmão. Só quem vai de verdade, dá um grito. Tira o pé do chão, quem tá feliz, joga, joga a mão pra cima. E só quem tá feliz, vai jogando a mão pra cima, vai jogando a mão pra cima. E bate na palminha, vai batendo na palminha. Tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau. E eu vou no rei, vocês vão no rol. Hey, hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Pra liberar o dono. Bora, Leandrinho. Vou voltar essa bagaceira agora que eu quero ouvir só os flamenguistas. Coloca os flamenguistas com a mãozinha pra cima. Só os flamenguistas vai cantar bem forte assim, ó. E doida! E doida! E doida tudo, Ramonzinho! No batidão, no batidão, no batidão. E só quem tá feliz, tira, tira o pé do chão, pé do chão, pé do chão, do chão. Vendo a lua, vendo a estrela e também o céu azul. Na areia dá pra ver namorar com o Dudu. Nessa noite de verão, você é minha sereia. Por isso forra canto, que eu vou te pegar na areia. Logo mais é o show do nosso Aia! Aqui na sede Beira Rio, barra baseada. Aí isso é uma loucura! De cabeça, um estilo diferente pra você não parar de dançar. Libera! Mais pólvora! E doida! E doida! E doida esse guerra! Eterna glória. Limão com a gente também curtindo. Quem é do Rio Limão, dá um grito aí, meu irmão. Tá liberado. DJ Carlinho, o Félix de Maquiapá também. Ei, o Vinícius, um abraço, Guilherme. rapaziada também lá do São Cristóvão com a gente. Valeu pela moral, meu irmão. Quem vai amanhecer hoje, coloque a mão pra cima aí. Quem tá solteiro, coloca a mãozinha pra cima que eu quero ver, meu irmão. Quem é do Corinthians, coloca a mãozinha pra cima. Tem alguém do São Paulo? Tem aqui? Tem alguém do Palmeiras? Alguém do Papão? Quem é do Leão, dá um grito. Tem alguém do Vasco aí? Tem? É igual só dois do Vasco, meu irmão. Quem é do Vasco, dá um grito. E quem é do Flamengo? Bora liberar o batidão, Ramonzinho. Logo mais tem o show do nosso Águia. Olá, meu maestro DJ Ramonzinho. Manda bola! Vamos botar pra agitar esse povão, meu irmão. E aí, ó. Joga a mão pra cima e faz o sinal da amizade. Joga a mão pra cima e faz o sinal da amizade. É pai, é Aldair Playboy. Ó. Vai jogar a mãozinha pra cima, só quem tá feliz aí, meu irmão. Só quem tá solteiro de verdade, joga a mãozinha pra cima. Joga. Joga a mãozinha pra cima, mãozinha pra cima, pra cima, pra cima. Bora fazer diferente, bora. Coloca as duas mãozinhas pra cima, as duas, as duas. E balança pro lado, pro outro, pro lado, pro outro, pro lado, pro outro, pro lado, pro outro. Bora liberar. Dirirou, sacudiu o grave do paredão. Pode aumentar o retorno que é o playboy e o boladão. Fazendo um som diferente pra novinha do bundão. Vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão. Não perde a concentração. Vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão. Um abraço muito carinho, nosso amigo Papagaio, claro, meu irmão. Olha o cara. Aqui tem embarcação, valeu, Papagaio, Papagaio. A menina bate botão no chão, a menina bate botão no chão, no chão, no chão, no chão. Lembrando a rapaziada. A bate botão no chão, a menina. E temos chapéus personalizados do nosso Águia. No chão. E tem copo também aí no House Mix, tá bom? Na parte, dá uma chegadinha lá. No chão, no chão. É o Águia na parada. A menina bate, vou dar no chão. A menina bate, vou dar no chão. É o Dada. E é o Dali Playboy. E aí, Johnny Espreita, como é que é, garoto? Dirirou, sacudiu o grave do paredão. Pode aumentar o retorno que é o playboy e o boladão. Fazendo um som diferente pra novinha do mundão. Vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão. Não perde a concentração. Vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão. Não perde a concentração. Ó, ó, ó, ó, ó. Apaga esse negócio aí, pô. Quem é do furo grande, coloca a mãozinha pra cima aí também, meu irmão. Também, meu irmão, sai. Vai. Pra liberar. No sexta-feira rotineira, eu e meu baseado zap zap tocou uma proposta irrecusável. O uísque com uma box e um sexo bolado. Te dou pirocada de baixo pra cima e vai sentando. Senta baixo, senta porra vai. Ou senta porra vai caralho, senta porra vai. Ou senta porra vai caralho, senta porra vai. Ou senta porra vai caralho, senta porra vai. Ou senta porra vai. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. É o Dali Playboy. Sexta-feira rotineira. O nosso amigo Lucas Garcia também lá de Macapá. A parte de Santana, Macapá. Ligaram a pé da Fortaleza, curtindo com a gente. Valeu pela moral, meu irmão. Cara de baixo pra cima e tudo. Sentada de cima pra baixo. Senta porra, pai. Senta porra, pai, caralho. Senta porra, pai. Senta porra, pai, caralho. Senta porra, pai. Senta porra, pai, caralho. Senta porra, pai. Senta porra, pai. Toma, toma, toma, toma, toma. Segue o baixo. Toma, toma, toma, toma. E quem tem amigo fura olho, dá um grito aí, meu irmão. Olha só, avisando a rapaziada. Quem é que já comprou cartela, coloca a bolsinha pra cima. Só quem já comprou cartela. Já já vai sair a primeira rodada do Mingão. São 5 salários mínimos pra rapaziada, tá bom? Corra logo, adquira a sua cartela, meu irmão. Preço baratinho, apenas R$10 pra você ganhar. E um salário mínimo, meu irmão. Quase R$1.000, meu irmão. Bora, bora, bora, bora. Bora, meu Águia, libera. Olha aí, playboy. Logo mais um show do Águia. Vamos juntar aí, quem sabe quando. Então, não vi dançar você, mas agora eu não quero nem de graça. Não dá mais. É uma briga em cima da outra. Ô moça, não dá mais. É uma briga em cima da outra. Quem sabe? Sai com as suas amigas pra lá. Cuidado pra ela não te dar pedido e vim aqui me dá. Sai com suas amigas pra lá. Cuidado pra ela não te dar pedido e vim aqui me dá. Sai com suas amigas pra lá. Cuidado pra ela não te dar pedido e vim aqui me dá. Amar, amei, gostar, você. Mas agora eu não quero nem de graça. Não dá mais. É uma briga em cima da outra. Ô moça, não dá mais. É uma briga em cima da outra. Sai com suas amigas pra lá. Cuidado pra ela não te dar pedido e vim aqui me dar. Sai com suas amigas pra lá. Cuidado pra ela não te dar. E quem tem amigo invejoso, coloca a mão pra cima aí, meu irmão. Cuidado que eu tô sentindo. Eu sei que tudo nessa vida um dia passa, mas não vou deixar a vontade que eu tenho passar, meu bem. Dinheiro era o problema e hoje tem só... Jogue a mão pra cima aí, galera! Mente milionária no corpo de um favelado. Tu gosta do nosso estilo e da visão que eu tenho. Te pego de jeito, mas não fica apaixonado. Eu sou romântico, safado e... Bora, meu orgue, é orgue! Quando a vontade bater, vou chamar pra fuder daquele jeito que tu gosta. Te boto de quatro e pino esse rabo, caralho, gostosa, lá vai piroca. Quando a vontade bater, vou chamar pra fuder daquele jeito que tu gosta. Te boto de quatro e pino esse rabo, caralho, gostosa, lá vai piroca. Eu sei que tudo nessa vida um dia passa, mas não vou deixar a vontade que eu tenho. E a rapaziada com a gente, meu irmão, daqui a pouco tem um show no Águia. E aí, maestro? Envolvimento diferente, eu ensino a vocês, a vocês. Tá liberado. Eu vou sentar e vou quicar e vou descendo de uma vez, de uma vez. Esse hit é chiclete, naturalmente vai ficar. Sento, sento, sento, sento, sento e quico devagar. Sento, sento, sento, sento, sento e quico devagar. Sento, sento, sento, sento, sento e quico devagar. O nosso amigo Johnny espreita com a sede, meu irmão. Vai sentar, tá chegando a festividade em Gurupá, bora, Johnny! Vai devagar, tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar. O nosso bonde é sinistro, vem cá que eu vou te ensinar. A descer, a subir, a quicar e rebolar. A descer, a subir, a quicar e rebolar. A descer, a subir, a quicar e rebolar. A descer, a subir, a quicar e rebolar. A quicar e rebolar. A quicar e rebolar. Aê, DG, escama só de peixe. E joga a mão pra cima, vai jogando a mão pra cima. Joga a mão pra cima, vai jogando a mão pra cima. Joga, joga, joga, joga. Quem é que tem amigo invejoso, dá um grito. Mas veio um aqui e falou assim, Ramonzinho. Pergunta pra galera assim, ó. Quem acha que o Flamengo vai ser campeão, dá um grito aí. Eu não chutei. Quem é do Flamengo, dá um grito! Chacoalhando o rabetão, chacoalhando o rabetão, vem chacoalhando o rabetão, bum bum cantão, vem chacoalhando o rabetão, chacoalhando o rabetão. Faz o T pra mim, faz. Cantão, chacoalhando. Faz o T pra mim. Chacoalhando, chacoalhando o rabetão, chacoalhando, chacoalhando, chacoalhando, chacoalhando o rabetão. Vem Calvinho, solta o ponto, mulher, vem aquecendo. Vem Calvinho, solta o ponto, mulher, vem aquecendo. E quando entra o grave. Vai, oi, vai, oi, vai, oi, vai, vai, aquecendo, desce o bumbum batendo, vai, aquecendo, desce o bumbum batendo, desce, oi, desce, oi, desce, oi, desce, oi, desce, oi, desce, oi, desce, oi, desce, oi, desce, oi, desce, oi, desce, oi, desce, oi, desce, oi, desce, oi, desce, oi, desce, oi, desce, oi, desce, oi, desce, oi, desce, oi, desce, oi, desce, oi, desce, do Valentim também já aqui com a gente, dando moral, meu irmão! Encostei no baile funk quando eu vi ela dançar. Eu tive que chamar, eu tive que chamar. Encostei no baile funk quando eu vi ela dançar. Eu tive que chamar. Então chama ela! Chamar. Ei, ei, oh, oh, ei, ei, oh, oh. E quebrando desse jeito, novinha, você dá show. Ei, ei, oh, oh, ei, ei, oh, oh. Quebrando desse jeito, novinha, você dá show. Desse jeito, dá show, desse jeito, dá show, desse jeito, dá show, desse jeito, dá show. Vai, não para, continua que o Jerry Smith gostou. Desse jeito, dá show, desse jeito, dá show, desse jeito, dá show, desse jeito, dá show. Vai, não para, continua que o Jerry Smith gostou. Gostou, gostou, gostou, eu sei. O nosso amigo Patrick também, meu irmão, já aqui com a gente. Gostou, gostou. Bora, Patrick! Eu sei, já que tu gostou, então toma mais uma vez. Quer quebrado, então toma. O Patrick do Águia, garoto. Quer rebolado, então toma, toma. Calma, calma, Jairinho, Soninho, Jairinho, Jairinho, Jairinho, Jairinho, Jairinho, Jairinho, Jairinho. Vai virando tudo! Zezé, vem pra fiquinha. Ramonzinho! Bota bunda pra mexer aqui, eu boto pra aturar. Bota bunda pra mexer aqui, eu boto pra aturar. Bota bunda pra mexer e eu boto pra aturar. Bota bunda pra mexer e eu boto pra aturar. O WM chama a loma e as gêmeas a canção. Vai para ali, com bunda no chão. Vai para ali. Bora, Leandrinho! Eu paraliso com bunda no chão. No escuro da inveja, a minha luz é neon. Vai para ali, com bunda no chão. Vai para. Para, para, para, para, vai, para, para, para, para, para, WM, bebê, eu tô bonitinha. Hello, você é bruxa. Essa é bruxa, não é ser bruxa, Quem é que vai amanhecer hoje com o Transamérica? Coloque a mão pra cima aí! Logo vai ser o nosso show, rapaziada! Lembrando você que ainda não comprou sua cartela, meu irmão, daqui a pouquinho. Vamos dar início aí o nosso bingão. São 5 salários mínimos pra rapaziada, tá bom? E também, rapaziada, tem copo personalizado ali no House Mix ali com o nosso amigo Patrick. Pode chegar também aqui, você quiser o copo personalizado do Aia. Quiser chapéu do Aia também, meu irmão! Chega aqui. Quem é que tá solteiro, dá um grito. Então pega a gatinha pra dançar bem agarradinho com o Ramonzinho. Como é que é? Banda TN. Só na mãe agora. Você tem um emprego pra mim, olha aí. Qualquer coisa que me mantenha perto de você, posso fazer. Cafuné no cabelo, vigia o seu sono, sei lá, até prova seu beijo, pra ver se a barba vai me arranhar. Eu posso ser fiscal do seu olhar, nem precisa pagar. Pego sua toalha, pra quando você sair do banho. Posso ser a cobaia pra quando você fizer seus planos. Então canta pra ela assim. E quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim. Antes de amar meu bem, testa esse amor em mim. E quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim. Mas antes de amar meu bem, nosso parceiro DJ Naldo lá do Globo Sul, meu irmão. Onde tá o pau? Rompendo fronteiras hoje com o Águia. Valeu, Naldo! Me prenda, me abraça, não saia. Aceita esse emprego de cobaia. Banda quem cai uma vez vai cair três. Só que eu tô caindo pela décima vez. E quando eu decido que vou te esquecer, cê fala que me ama só pra me prender. Se você sentisse o amor do tanto que cê sabe fazer, se me desse amor do tanto que me dá prazer, mas você vem e vai. E eu querendo algo mais. Conta pra ela, vai. Cê fica milo e milo e me iludindo. Olha só de Beraí, eu fico nu, fico nu, barcaindo. Cê fica milo e milo e me iludindo. E eu fico nu. O nosso amigo Magno, valeu pelo carinho, meu irmão. Ele, o Romário. O nosso amigo Raimundo, toda a família aqui, valeu pelo carinho. Nosso parceiro Ronaldo, só no balde, garoto. Se você sentisse o amor do tanto que se sabe fazer, se me der. Não alivia, meu águia. Emoção, do início ao fim. O maestro DJ Ramonzinho. Zinho, zinho. Faz tempo que eu não vejo alguém tão linda assim. O seu jeitinho mexeu com meu coração. Eu só penso em você, você não sai de mim. Olha novinha, você tem o dom de mais do show, garoto. Ficar os pés no chão. Você me faz flutuar, me faz viajar. Seu cheiro me leva à alucinação. Galera do Comercial Freitas, todo mundo aqui com a gente. Bora pra cima. O seu beijo é minha meta, meu estilo de vida. E até vejo daqui a 50 anos ter você e a família reunida. O seu beijo é minha meta, meu estilo de vida. E até vejo daqui a 50 anos ter você e a família reunida. Então vamos juntar. Pega suas coisas e traz aqui a minha. DJ Maluquinho e seu batidão, tão, tão. E essa é do nosso Aia de Macapá, o nosso Transamérica. Já aqui na Beira Rio. Baby, por favor. Você é o que eu sempre quis. És meu amor. Você é que me faz feliz. Ramonzinho e Netinho. Vejo o brilho no seu olhar. DJ Luiz Carlos faz um show pra galera dançar. Bora, meu águia! Transamérica tocando, bate forte a emoção. É o águia, toca tudo, mexe com o coração. Transamérica, meu bem, no Transamérica vou te encontrar. É o águia, toca tudo. Mais próximo do teu olhar. Viajar nesse mundo que só nos seus olhos eu posso ver. Eu quero gritar, ainda que me falte a voz. Ou te dizer bem baixinho no ouvido que agora. Daqui a pouquinho o nosso show do Águia Transamérica. No meu corpo a frase mais bela que existe. Muita pressão, galera! Só nos teus beijos eu quero viver. E quando acordares, eu quero lá estar. E vais perceber que o céu que tu procura sempre foi. Olha, Dani. Eu quero estar ao teu lado pra sempre. Relaxa e deixa-me fazer te sorrir. É ao teu lado que eu me sinto de frente. É o teu, só teu. Manda 007. Faltou dinheiro aqui, cê tem aí amor. Amar amar é dividir, não é vergonha não, aqui é parceiro. Um abraço com o vídeo carinho também, rapaziada. Lá do Sul Pantanal, curtindo com a gente. Cachaça comigo, não retorno. Deixa o Leandrinho. Olha pelo carinho, meu irmão. Espero ela no salão, agora pensa aí no casalzão. Bora, Elvis, chega, chega. A gente não liga pro que o povo diz. Quem ama também briga, também xinga e sempre volta. Sabe esses casal na tela que bloqueia e para de seguir. Aqui não, aqui é casal raiz. A gente não liga pro que o povo diz. Quem ama também briga, também xinga e sempre volta. Sabe esses casal na tela que bloqueia e para de seguir. Bora, Brasil, bora trabalhar, garoto. Aqui não, aqui é casal raiz. Sentindo saudade, não tô curtindo essa vibe. Pela primeira falta minha em você, só que cê nem sabe. Terminar comigo é fácil, ficar sem mim é fácil. Seu sorriso na sua foto é só marketing, não convence ninguém. Não vem me falar que tá tudo bem, não tá nada. Então fala assim, ó. Economiza o sofrimento, vai. Já tô te adiantando que saudade dói demais. Se achar que dá conta, então vai. Essa é a melhor parte. Você tentando me esquecer e morrendo no quase. Economiza o sofrimento, vai. Já tô te adiantando que saudade dói demais. Se achar que dá conta, então vai. Essa é a melhor parte. Você tentando me esquecer e morrendo no quase. Nossa amiga Ravena também já aqui com a gente no circuito. Falou na Patrícia, bora galinha. Você só me fez iludir, me fez chorar. Não quero mais sofrer. Você não sabe amar uma mulher. Apaga o meu contato aí. Cê tá com outro e corre atrás de mim. Te dei amor e você não deu valor. Ficar com ela eu não quero problemas. Você vai pra onde? Fala! Eu vou sair com minhas amigas. Eu vou esquecer o que ficou pra trás. Eu vou sair pra encontrar alguém. E qual aparelhagem você vai curtir? Fala pra mim! Ao som do Transamérica eu vou dançar. O águia digital onde vai acabar. Eu vou aprender a te esquecer. Esse teu amor nunca existiu. Ao som do Transamérica eu vou dançar. O águia digital onde vai acabar. Eu vou aprender a te esquecer. Esse teu amor nunca existiu. Não quero mais você. Banda zero. Tá assim, vai. Sete. Ela tentou usar uma roupa parecida, tentou o mesmo corte de cabelo, tentou. Vou te contar aonde ela errou. Ela errou quando o beijo não me arrepiou. Levando daqui a pouquinho, meu irmão. O braço dela não. Aqui com 30 minutinhos vai começar a primeira rodada do bingo, tá bom? Ela é não servou. Já vieram avisar o Ramonzinho aqui já. Ela quase ficou entre você e eu. Mas eu disse quase, só quase, entendeu? E pra te explicar a distância do quase é tipo ida e volta daqui até Marte. Se Deus fez vontade de você, tá decorando a casa dele. Ele não vai deixar descer, é uma minha, outra dele. Se Deus fez vontade de você, tá decorando a casa dele. Ele não vai deixar descer, é uma minha, outra dele. Rapaziada lá do Furo do Gil, todo mundo curtindo com a gente. Sete. Valeu pelo carinho, tá bom? E quem tem amigo corno, coloca a mãozinha pra cima aí, meu irmão. Só quem tem amigo corno de verdade, coloca a mãozinha pra cima aí que eu quero ver. Então canta pro seu amigo assim, ó. Doente de amor, o correr remédio na vida noturna. Mamãe, não quero boate, mamãe, quero ir pra gaiola. É baile de favela, que a sua filha gosta, vai. O nosso amigo Tio lá do fundo do Gil. Valeu, Guilherme. Entra assim, sai molhado, entra assim. Lá, lá, lá, entra assim, sai molhado. Nesse vai e vem, entra assim, sai molhado, entra assim. Lá, lá, lá, lá, lá, lá. Chama novinha pra cá, chama novinha pra cá, chama novinha pra cá, chama novinha pra cá. Libera! Many people in the house, get up and scream and shout, say hey, hey, hey. DJ Lohan que tá tocando. Vamos fazer uma putaria no sapatinho, no sapatinho. Eu e você e as suas amigas no sapatinho, no sapatinho. Vamos fazer uma putaria no sapatinho. Eu e você e as suas amigas no sapatinho, no sapatinho. Ei, ei, ei, oh, oh. Chama novinha pra cá, chama novinha pra cá. Quer fuder, vem cá, quer fuder, vem cá. Vai, chama novinha pra cá, chama novinha pra cá. Quer fuder, vem cá, quer fuder, vem cá. Ei, ei, ei, oh, oh. Chama novinha pra cá, vem cá, vem cá. Vai, chama novinha pra cá, chama novinha pra cá. Vem cá, vem cá. Viva joguinho da mão pra cima, mão pra cima, mão pra cima, mão pra cima. Quem é que sabe dar-lhe a bicada? Coloca a mãozinha pra cima aí, vai, irmão. Itália, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada. Novo Transamérica, a bicada vai rolar. Tá, tá, tá. Vai liberar, liberar. A bicada vai rolar. DJ Ney, revolução. Rapaziada lá da Vila Porto Alegre com a gente também, valeu pela moral. E aí, Vila Porto Alegre? A águia toca tudo de Macapá. É muita pressão, tenta copiar. É muita pressão, tenta copiar. É muita pressão, tenta copiar. De vez, Netinho, Luiz, Carre, Ramoninho, vou botar pra endoidar. Bota as bandidas pra dançar. Bota as bandidas pra dançar. Bota as bandidas pra dançar. Bota as bandidas pra dançar. MC Leandrinho, pé na voz. Galera do Vila Nova já aqui com a gente também, curtindo no circuito. Valeu pelo carinho, meu irmão. Bora, meu olha. Vai liberando tudo, tudo. Galera lá do São Cristóvão. São Cristóvão da parada, meu irmão. Amigo feio, coloca a mãozinha pra cima aí que eu quero ver, meu irmão. Joga a mãozinha pra cima, mãozinha pra cima e bate. Bate na palminha, vai batendo na palminha. Bate na palminha, vai batendo na palminha. Bate, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. Então canta assim pra ele. Eu era feio e ninguém me queria. Só me dava se eu desse melissa. Eu sou da boca agora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adoram. Eu tenho uma moto e as novinhas me adoram. As novinhas aqui do rock, elas me adoram. As novinhas aqui do rock, elas me adoram. Pense embora, que hoje eu tô que tô. Hoje eu vou sentar com força, vou sentar com força. Hoje eu vou sentar com força, machucando esse piru. Toma, toma, toma, toma. Vem, vem, toma, toma, toma. Logo mais o bicho pega, Ramonzinho! Mas não vou chorar. Lutei por nós dois. Não vou desistir. Você é meu. Você como é que é? Nunca mais vai lembrar de ninguém. Só teu amor, você é meu também. Super Hot Baile. Super Hot Baile. Nunca mais vai lembrar de ninguém. Só teu amor, você é meu também. Super Hot Baile. Pra liberar tudo. De Macapá, meu irmão! Pela primeira vez hoje na Sede Beira Rio! Logo mais seu show do Águia! Igual assim, rapaziada. Se ela quiser copo personalizado, já tá aqui na frente do Águia, o Pretinho com o chapéu. Do Águia e os copos também, galera. Não alivia, não alivia. Pra liberar. Um, dois, e agora? Pra sincera e vão cantar bem forte, vai! Talvez você já saiba que ainda guardo lembranças de alguns momentos nossos que estão dentro de mim. Eu só te liguei porque doeu em mim essa saudade que sinto aqui. Eu não aguento aceitar que acabou aquele sentimento, orgulho de momento. Sabe o que eu diria também, rapaziada? Da ilha! História, chego ao fim. Também confesso que sinto em mim, baby. Joga a mão pra cima e guia. Ainda tenho seu nome em mim. Também tenho seu nome. Vai virar! Vai virar o batidão! Vai virar o batidão! Baixa bem, rapaz. Você não vai ter concurso de funk, meu parceiro Candiru. Já vem aqui. Fala que vai doar duas caixinhas de cerveja, meu irmão. Logo mais, bora Candiru, Candiru. Rapaziada, que o nosso Águia tá chegando lá no Dubai Eventos. Em novembro, Águia invade Santana. Bora, meu Águia! Vai liberando tudo, bora pra cima, bora pra cima, bora pra cima! Ei, amor, essa tua beleza gera like. Olha só, olha só. Do jeito que dança me envolve. Te quero e você vai ser minha nenê. Fica só comigo. Então canta pra ela. Só contigo eu vou ficar. E prometo te amar. Baby, vem, vem, vem pra mim. Você sabe que eu te quero. E prometo ser sincero. Nosso romance não vai ter fim. Como é que é? Pode me chamar de amor. Oh my love. Pode me chamar de amor. Meu amor. Pode me chamar de amor. E vai no batidão, no batidão, no batidão, no batidão, no batidão, no batidão. Quem é que tá solteiro? Dá um grito, grito. Demais. Do maior valor de ver o caqueado que tu faz, caqueado que tu faz, caqueado que tu faz, caqueado que tu faz. O nosso amigo José lá do Limão com a gente. E aí, José? Ela fica maluca com esse DJ, porque ela sabe que ele é diferente. Quando ele toca é muita pressão, deixa as bandeiras toda saliente. Vai, vai, toca botando pressão. Vai, vai, toca botando pressão. Vai, vai, toca botando pressão. Botando pressão, botando pressão, botando pressão, botando pressão, botando pressão, botando pressão, botando pressão, botando pressão. Então bora botar pressão, Ramosinha. Mais pólvora. Joga a mão pra cima, vai joiando a mão pra cima, vou! E eu vou no rei, vocês vão no rolo! Eu vou no rei, vocês vão no rolo! Ei! Ei, ei, ei! E os flamenguistas dão um grito, um grito! Mais pólvora! Vou te apresentar o melhor baile do Rio de Janeiro. Tu já sabe qual é. O comércio da Penha é verdadeiro poder. Joga a mão pra cima! Vamos pra gaiola, que tá tudo bom. Olhei na regra, olhou pra mim, olhei pra ela, falei assim. Então vem colocar meu crê. E vai jogando a mão pra cima, vai jogando a mão pra cima, vai jogando a mão pra cima. Joga a mãozinha pro céu, mãozinha pro céu, mãozinha pro céu. Coloca o dedinho pra cima que eu quero ver. Coloca o dedinho pra cima. Coloca o dedinho pra cima e gira esse dedinho, vai girando esse dedinho e gira esse dedinho, vai girando esse dedinho, gira esse dedinho, gira esse dedinho. Acelera tudo, tudo. Eu quero ouvir bem forte, eu quero ouvir bem forte. Só a torcida do Vasco vai jogar a mãozinha pra cima que eu quero ver agora, meu irmão. Então bora fazer diferente essa parada. A galera do Vasco dá uma vaia na galera do Flamengo aí. E a galera do Flamengo dá uma vaia na galera do Vasco. Cristóvão com a sede, meu irmão de peso. Galera do Alajás também já na área. Qualidade de som, não nego, você vai achar. Nessa noite, só quero dançar. Olha pra rapaziada que o nosso águia tá chegando lá no Dubai. Bora, meu águia, meu águia. Com você, melhor da voz, mais bom. Não moro, nego, todo mundo vai. O som é digno de muito valor. E o comando é dos desejais. Oh, oh, oh, só quero dançar. Venha sentir calor. E a galera do fundo do Gil dá um grito aí, meu irmão! Vai liberar! Vai liberar! A contagem! 5, 4, 3, 2, 1, valendo! Põe a mãozinha pra cima e grita! Pretinho, dá uma chegadinha aqui, ó. Galera da produção. Manda, manda. Quero mais. O fenômeno do Melo. Amigo, te pergunto como tem passado. É que me falaram que estava sofrendo. Chorando pelos campos, escondendo o rosto. Saí como um louco, louco, louco. Comentam que você não dorme mais direito. Que tudo é por causa daquela sujeita. Quem é que tá feliz? Coloca a mãozinha pra cima aí que eu quero ver, meu irmão. Quem quer ganhar um salário mínimo, coloca a mão pra cima aí. Quem já comprou a sua cartela, coloca a mãozinha pra cima. Daqui a pouquinho vai começar o bingo. Logo mais um bingo. Pura perfeição ainda de favela. Vou falar cheio de tesão as qualidades dela. Você não sabe o que ela faz. faz um chupiquete, boca louca no BR, porra louca. Chacoalha a bunda e vem com a boca, vem. Faz um chupiquete, boca louca no careca, porra louca. Galera do São Cristóvão, meu irmão, fazer o derrame de gelada. Vem, faz um chupiquete, boca louca. Coração Cristóvão, louca. Chacoalha a bunda e vem com a boca. Faz um chupiquete, boca louca. Come na porra louca. Chacoalha a bunda e vem com a boca, vem. Você não sabe o que ela faz. Faz um Bora voltar. Olha, pode subir. Liga a luz aí, Patrick. Coloca branco aí. Olha, atenção, mamãe, papai, tem um bebê aqui perdido. Tá aqui em cima da nave, viu? Tem um bebê perdido aqui em cima da nave. Atenção, mamãe, bora sair do mato. Não, gente, é sério, olha. Tem uma criança perdida aqui em cima da nave, tá bom? Atenção, responsável aí, dá uma chegadinha aqui, tá bom? Você que conhece a mamãe ou o papai, avisa aí, tá bom? Leandrinho, era esse que tava chorando lá? Era esse? Chegou a mamãe. Chegou o filhão, bora lá! Daqui a pouquinho vamos fazer a disputa do funk. Na hora do show do Águia a gente vai fazer. Tá beleza? Valendo 2 baldes de cerveja daqui a pouquinho, meu irmão! É o Águia, toca tudo! De Macapá! Era pura perfeição, ainda de favela. Vou falar cheio de tesão as qualidades dela. Você não sabe o que ela faz. Faz um chupiquete, boca louca no BR, porra louca. Chacoalha a bunda e vem com a boca, vem. Faz um chupiquete, boca louca no careca, porra louca. Chacoalha a bunda e vem com a boca, vem. Faz um chupiquete, boca louca no menor, porra louca. Chacoalha a bunda e vem com a boca. Faz um chupiquete. Já tem uma dançarina aí no palco do Águia, meu irmão. Você não sabe o que ela faz. Faz um chupicate, boca louca. Pro menor porra louca. Chacoalha a bunda e vem com a boca. Faz um chupicate, boca louca. Pro menor porra louca. Chacoalha a bunda e vem com a boca. Vem. Agora vê se ela sabe então. Evoluiu, ritmo agressivo 150 fluiu, levando levadas que você nunca ouviu. Eu sou o Rio. Vai brisa na vibe do Kevin Cres, no tambazão que te faz mexer, seja no Lins ou no PPG, pode começar a descer. Vai brisa na vibe do Kevin Cres, no tambazão que te faz mexer, seja no Lins ou no PPG, pode começar a descer. Daqui a pouquinho o nosso amigo Elvis Seco também vai tá dançando com uma gatinha aí em cima, logo mais. Eu quero ver. Fecha a picadinha, faça em mim sensualizando, eu dou aquela sarradinha. Fim de semana é de lei. Que os cria vai ficar suave. Se nós chamar, sei que elas vêm. Trabalho de comunidade. Já avisei pro Kevin Cres pra soltar couro de verdade. E se for a minha ex, hoje tem baile da gaiola. Arrasta a pepeca no chão. Se envolveu com os crias certo. E a sua catucada. Se envolveu com os crias certo. É pra arrastar tudo no chão com o Águia agora. Com os crias certo. E a sua catucada. Bora ver se ela sabe então, vai. Pra dança creu tem que ter habilidade, pois essa dança ela não é mole não. Eu venho te lembrar, são 5 velocidades. Pra dança creu tem que ter disposição. Pra dança creu tem que ter habilidade. Eu venho te lembrar que ela não é mole não. Eu venho te falar que são 5 velocidades. E a primeira? assim é só aprendizado, hein? É assim, ó. Creu, creu, creu. Número 2. Creu, creu, creu, creu, creu, creu. Número 3. Creu, creu, creu, creu, creu, creu, creu, creu, creu, creu, creu. Agora eu quero ver na 4. Creu, creu, creu, creu, creu, creu, creu, creu, creu, creu, creu, creu, creu, creu, creu, creu, creu, creu, creu, creu, creu, creu. Segura, DJ. Vou confessar a vocês que eu não consigo a número 5. Segurei. Quem quer ver ela dançar a número 5, coloque a mãozinha pra cima aí. Então detona, Ramonzinho! Velocidade 5 na dança do Creu! E agora? Mais uma vez! Agora uma live pra ela, uma live assim, ó. Cheiro de perfume bom, tu tá legal, ó. Cheiro de marola boa, tu tá legal, ó. Várias malandras jogando, tu tá legal, ó. Os amigos faturando, tu tá legal, ó. Vem sentando e danadinha e não para na novinha. E desce, na danadinha e não para na novinha. Pedi pra parar, parou. Quem gostou dela, coloca a mãozinha pra cima e dá um grito. Daqui a pouquinho ela já tá convocada pro nosso concurso de funk logo mais, meu irmão. E vai descendo, descendo, perdendo a linha devagar. Vai subindo, subindo, ela não para de dançar. E vai descendo. Daqui a pouquinho vai começar o bingo, barra baseada. Subindo, subindo, ela não para de dançar. Vai descendo, descendo. Eu quero ver todo mundo cantando comigo, hein? Ela não para de dançar. E vai descendo, descendo, perdendo a linha. O coral mais lindo do Brasil é agora, agora vem, vem, vem, vem. Eu e minha namorada, a gente estava agarradinho. Até que o meu amor bebeu um copo de vinho. Ela pede um controle e fica logo animadinha. Tá todo mundo olhando pra minha patricinha. Tá chapada, tá doutora, tá descendo até o chão. Já tô pagando mil, olha que situação. E vai descendo, descendo, perdendo a linha devagar. E vai subindo, subindo, ela não para de dançar. E vai descendo, descendo, perdendo a linha devagar. Vai subindo, subindo, ela não para de dançar. E quem tem amigo safado, coloca a mãozinha pra cima e canta pra ele assim, ó. Ô, Gigi, Gigi, canta pra ele assim, Ramonzinho. Você tem carro? Qual carro? Qual é seu signo? Você tem rabeta, tem? Meu signo? Eu sou, transariano. E fala muito interesse. E o quê? Sou transariano e tô querendo sua rabeta. Fala muito interesseira. Sou transariano e tô querendo sua traseira. Quer ser bancada por favelado, mas não cola na favela. Aqui pra ela, ó. Quer ser bancada por favelado, mas não cola na favela. Aqui pra ela, ó. Aqui, só pra ela em baile de patricinha, mas quer escutar Mandela, né? Aqui pra ela, ó. Aqui, e fala muito interesseira. Sou transariana e tô querendo seu torcinho. Eu, parado no bailão, ela com popozão no chão, o popozão no chão, o popozão no chão, o popozão no chão. Eu, parado no bailão, ela com popozão, e o popozão no chão, e o popozão no chão, e o popozão no chão. E a gatilha, a garça. Vai para as mamas do Nubê que eu vou levar essa pra viela. Vai ser papapapá, papapá na tirada. Ela vai e vai, perereca vem, vem. Perereca vai e vai, perereca pá. Na tocada lá vai e vai, perereca vem, vem, perereca vai e vai, perereca